a boca. E tá com uma vontade louca de juntar boca com boca. Vontade louca de juntar boca com boca. Vontade não é pouca, deu até água na boca. Minha barriga olhou pra sua barriga e já ficou naquela instiga de juntar barriga com barriga. Naquela instiga, juntar barriga com barriga. Deu um frio na barriga, uma vontade roxa. A minha coxa olhou pra sua coxa e tá com essa vontade roxa de juntar coxa com coxa. Coxa com coxa, boca com boca, barriga com barriga. Diz que Deus castiga, será? Eu tipo o homem das cavernas, olhei. Olhei pras suas pernas, olhei. Puxei os seus cabelos devagar, saindo da caverna pra voar. Eu tipo o homem das cavernas, olhei. Olhei pras suas pernas, olhei. Chamei as suas pernas pra dançar. Pernas pra que te quero, pra que te quero. Então você virou o que eu sou e eu virei o que serei. Quando você fizer de mim o que quiser e me disser o que vier à sua boca. E eu virei o que você disse que sou e por você farei. Faz o que for, pois se você quiser é só dizer que quer a minha boca. A minha roupa olhou pra sua roupa e tá com uma vontade louca de se desabotoar com ela. O meu botão olhou pra sua fivela, a minha fivela olhou pro seu botão e que vontade de louca foi aquela de se desafivelar então, se misturar no chão, abrindo zíperes e portas e janelas do meu quarto pra uma quarta ou quinta dimensão. Que diversão! Coxa com coxa, barriga com barriga, coxa com barriga, barriga com coxa, coxa com barriga e boca, boca com barriga e coxa no colchão. Respiração! Coxa com coxa, barriga com barriga, coxa com barriga, barriga com coxa com barriga e boca, boca com barriga e coxa, coxa com boca e barriga. Diz que Deus castiga, acho que não. Eu tipo o homem das cavernas, olhei. Olhei pras suas pernas, olhei. Puxei os seus cabelos devagar, saindo da caverna pra voar. Eu tipo o homem das cavernas, olhei. Olhei pras suas pernas, olhei. Chamei as suas pernas pra dançar. Pernas pra que te quero, pra que te quero. Então você virou o que eu sou e eu virei o que serei. Quando você fizer de mim o que quiser e me disser o que vier à sua boca. E eu virei o que você disse que sou e por você farei. Faz o que for, pois se você quiser é só dizer que quer a minha boca. Pernas pra que te quero, pra onde quer que queiram me levar. Me leva pra qualquer lugar. Esquece tudo, esquece o mundo, olha pra mim. Abre esse sorriso que eu preciso dessa boca assim. Vem juntar boca com boca, quero nem pensar no fim. Tamo junto e misturado, o resultado não vai ser ruim. Faz o não virar talvez, o talvez virando sim. Mais ou menos assim. Então você virou o que eu sou e eu virei o que serei. Quando você fizer de mim o que quiser e me disser o que vier à sua boca. E eu virei o que você disse que sou e por você farei. Faço o que for, pois se você quiser é só dizer que quer a minha boca.